Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu? O orvalho da manhã cobrindo as flores e um raio de luar que era tão meu. De grandeza, oh mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe o bule de café em cima do fogão, fogão de lenha, deixe a rede na varanda, arrume tudo, mãe querida. Vai voltar.